Esqueceu foi porra. Parceiro do acordeão em Eric Landin. Todo mundo tá vendo essa confusão da sua boca com seu coração. Cê fala uma coisa, o coração quer outra. Mas eu só sei quem tá com a razão. É como se a saudade de mim fosse a pele do seu corpo. É como se eu fosse um emo e a cachaça é a desculpa pra você errar de novo. Ouvi dizer que sua boca esqueceu minha boca. Esqueceu foi porra. Confusão da sua boca com seu coração. Você fala uma coisa, o coração quer outra. Mas eu só sei quem tá com razão. É como se a saudade de mim fosse a pele do seu corpo. É como se eu fosse um erro bom e a cachaça é a desculpa pra você errar de novo. Eric